A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Já falamos aqui muitas vezes, a iniciação da adolescência é uma fase onde queremos descobrir ali o mundo tal como um Indiana Jones de hormônios em ebulição. Então nos propomos a fazer cagadas monstruosas em nome ali do descobrimento, né, de um mundo novo que se abre ali à nossa frente. E portas de entrada para essa fase de bebedeiras, tentativas de iniciação do sexo e brigas com armas brancas é o nosso debut nas baladas, né, Walter Rezende? Você chegou a sacar um estilete para alguém numa balada ou saiu correndo? Não, eu nunca parti para esse tipo de agressão, mas me lembro uma vez que eu estava na escola, já estava saindo da escola no último ano. Eu tava com um cortador de unha que tinha um canivete junto, assim, sabe? É. Que nem corte tem. Sei, sei, sei. Aí um amigo meu pediu emprestado pra tentar esfaquear um cara. Eu também na saída da escola fugi de um moleque, eu devia ter, sei lá, 1,40 m, o moleque devia ter 80 centímetros. E ele tava com um estilete feito com... Manja, quando você desatarrachava o apontador e ficava aquela laminazinha. Sim. E daí você botava na caneta e derretia. Sim, e, claro. Então o moleque tava com daquele e ele me ameaçou. Queria te fazer um corte cirúrgico na cara. Não sei porquê, com aquele bisturi assassino ali, queria me pegar. Não fiz nada pra ele, mas eu corri. E as minhas pernas mais longas me deram vantagem. Então, mas semanas atrás nós fizemos aqui um episódio com lembranças minhas e do Walter sobre a iniciação nas baladas. E nós abrimos aqui o espaço para os nossos ouvintes mandarem suas histórias de como foram os seus ingressos nas festas ali nas adolescências deles, para darmos continuação a isso tudo. Pois bem, eles enviaram suas histórias e vamos relembrar aqui, neste episódio de número 153, a iniciação das baladas parte 2, de memorabilias ridículas e fantásticas dos nossos ouvintes nessa etapa tão vexatória da vida deles, Walter. A nossa querida ouvinte, Patrícia, eu tenho dificuldades com sobrenomes do leste europeu. Patrícia Dialetache, ou coisa parecida. Dialetache, pode ser? Não sei, não sei como é que é o sobrenome dela. Eu só sei pronunciar Souza Silva e Oliveira. Nos mandou o seguinte e-mail, abre aspas. Segue meu testemunho de uma peripécia em que se mete quando se tem 14 anos. Num dos primeiros porres homéricos da vida, que geralmente consiste ali em um abuso excessivo de vinho barato, como Santo Tomé e afins... Cara, Santo Tomé, acho que merece talvez um episódio só sobre vinho Santo Tomé. Será que tem no resto do Brasil? Porque aqui em São Paulo esse vinho vagabundo... Mas ele é cult, né, cara? Eu vou começar a exportar Santo Tomé. Se o seu estado não tem Santo Tomé, fale com a gente 86. Ouvintes, vocês que não são de São Paulo, diga-nos se nos seus estados tem o vinho mais vagabundo do Brasil, o Santo Tomé. Voltando ao e-mail, abre aspas, subiam-me jorros consistentes e efusivos, vindos da minha entranha como verdadeiros jatos dignos do filme Exorcista. Num daqueles primeiros churrascos em que participamos na vida como adolescentes, onde se combina a contribuição dos participantes, que normalmente se resume em uma garrafa de pitu e um picadão de terceira no açougue. Picadão de terceira é um clássico nos churrascos dos adolescentes sem dinheiro. É verdade. É um podcast para emergentes, esse podcast. Então, e segundo a nossa ouvinte, a Patrícia, o fulaninho que chegava lá no churrasco, né? Ele já ia logo pensando, vou comer bastante para não ficar mal. Abre aspas de novo. E com a junção demoníaca, o picadão embrenhou-se com o vinho e as inúmeras pingas com Coca-Cola. E em um show de lava vulcânica, nossa, lavou como jorros de mangueira de bombeiros o quarto onde eu estava hospedada, Jesus, do da minha avó. Às 5 da manhã, durante a tentativa de limpar o quarto completamente vomitado, minha saudosa estimada avó aparece por trás de mim e diante do cenário me pergunta, meu Deus, Paty, você bebeu? Ao que recebe a resposta, não, eu acho que eu comi um picadão estragado. A nossa ouvinte relata que era colossal a quantidade de carne não mastigada e não processada espalhada pelo quarto. Acho que comia rápido o picadão antes de acabar e não dava tempo para aquilo ali fazer digestão. Sem contar, Alexandre, o cheiro de chambinho com cachaça das mais vagabundas. Muito obrigado, Patrícia. Opa. Valeu. Excelente história. Mandou diretamente. Tenho dó da tua avó. Mandou diretamente do rehab. O rehab de picadão. É, galerinha, hoje faz churrasco depois que o real se estabilizou, né? Todo mundo fazendo churrasco, tem pão de alho, carne de primeira e tal. Quem sobreviveu ao picadão, meu amigo? Espetinho Jundiaí. E a linguiça da mais mequetrefe, né? Puta, que terrível. Deixava a carne no abacaxi pra dar uma amolecida, porque senão ninguém comia. Era engraçado, Alexandre, os rateios, né? Feitos ali naquela época. E se rateava pra comprar coisa vagabunda, né? Era, cara, barato, porra, né? Putz, se rateava pra comprar uma garrafa de pitu que deve custar R$1,40. Garrafão de vinho de 5 litros. Era. Não, e sem falar também uma outra bebida clássica, Walter, eu não gostava, mas o povo bebia muito. Era aquelas balls, né? Puta, licor de ovo. Licor de ovo. Você pegava a garrafa, o ovo ia se desprendendo do álcool, então. Eu vi os piados do bichinho. Então, aquele aborto de frango, combinado com o álcool Zulu, aquilo separava, você pegava a garrafa e dava uma sacudida. Isso, exatamente. Misturava tudo de novo. Exatamente. Hit de casamento, né? Sabe que isso é hit de casamento, né, cara? Batida de ovo, batida de ovo, não só de ovo, mas toda a outra família Balls, né? Se tomava ali morango, abacaxi, maracujá. É da Stock. Exatamente. E que loucura se fazer rateio pra comprar esse tipo de coisa. Cerveja não se tinha essa profusão de marcas como se tem hoje, né? Ou era Skol em lata de ferro. Ou a Malte 90, como você já falou e tal. Então, como fazem hoje os adolescentes aí nos seus esquentas? Primeiro se enchia a cara com as porcariadas baratas. Você tomava 5 litros de cachaça e uma lata de cerveja e aí você tava beleza. Mas realmente era uma fase difícil essa de fazer os rateios. E o cara que era o contador da história, que ficava com a grana, ia lá comprar e sempre sobrava um cascalho pra ele comprar um Hollywood. Um Hollywood. Né? E botar em cima aqui, isso, ó, na camisa. Em cima da camisa no ombro, botava por dentro. Exatamente. O seu xará, Walter, o Walter Oliveira, nos contou que certa vez ele foi em uma festa de rock e prometeu à mãe dele que chegaria até a meia-noite. Aquela clássica também, né? Todo mundo fala, ninguém cumpre, né? É. E segundo ele, quando o relógio bateu 12 vezes e nada dele chegar em casa, a mãe, preocupada, resolveu ir até a festa. Outro clássico também, as mães iam atrás. Acho que isso deve acontecer até hoje. Quando você tinha uns 14 anos, isso acontecia com bastante recorrência. Hoje as mães vão buscar os filhos na Cracolândia. E o Walter disse que por algum motivo, a festa, que era de adolescentes, estava coalhada de mulheres de 30 e 40. Querendo pegar um brotinho. Cara, uma hora eu vou contar uma história que tem. Comeu uma coroa. Não, queria, mas queria. Todo mundo conseguiu e eu não. E isso me deixou incomodado com a minha aparência física. Mas enfim, e ele fala então que a festa estava coalhada de mulheres de 30 e 40 anos de idade que estavam pegando todos os moleques que davam sopa. Num determinado momento, ele quis se aproveitar ali da situação e engatar com uma coroa também. Panela velha é que faz comida boa. E qual não foi a surpresa dele? Mulher madura é boa, pô. E qual não foi a surpresa dele? Que quando na penumbra chegou em uma coroa já pra mandar um beijo logo de início, e descobriu que era a mãe dele. Édipo e Jocasta, gente. O ouvinte gritou: mãe, é até você. Nossa, cara, precisa dar uma chavecada na mãe, cara. E aí, ele falou que a festa era de rock, devia ser uma festa punk, porque punk que é punk, encosta a mãe no tanque, né, cara? Exatamente. Jesus. Cara, isso me lembrou uma história que aconteceu com um amigo meu. Foi muito parecida, tão parecida que nem merece ser contada. Mas esse meu amigo, passamos juntos a adolescência, foi uma época e tanto. Nós somos amigos até hoje. E ele tem muitas histórias dessa fase de aliciação às baladas. Eu prefiro usar o termo aliciação às baladas do que iniciação, porque realmente a vida nos alicia a fazer merda, né? Sem dúvida. Aquela fase da vida. Pois bem, quando a mãe dele saía com os irmãos menores e só voltava no outro dia, a casa ficava ali, disponível, né? Tá. A gente tinha um código pra isso. A gente falava que o biombo estava aberto. Olha então, só. E esse biombo, Alexandre, foi o palco de muita diversão, em consequência, pois esse meu amigo não tinha freios sociais e estava sempre disposto a fazer qualquer maluquice pra comer alguém. E como não tínhamos grana, né, pra sair ali nas baladas, fazíamos festas homéricas naquela casa. E quando ele foi embora morar em Porto Alegre, a festa continuou. Pois certa vez a mãe dele viajou pra visitá-lo lá. E eu fui guardião da casa e fiz uma festa. Não. Você foi nessa festa, não foi? Lembro. Ah, quer dizer então que antes daquela famigerada festa, você já conheceu tinha participado o biombo de orgias. Então, claro que eu conheci o biombo. Aliás, acho que merece um Agente 86 só aquela festa, cara. Uma das coisas mais loucas que eu já participei. Sabe por que a gente transformou o banheiro numa arena de shows? Porque diabos, bêbados, né, achávamos que a acústica no banheiro era melhor, como meu pai sempre fez ali, cantando. A gente achou que a acústica era muito boa ali no banheiro e a gente nos embriamos umas 10 pessoas ali no banheiro pra ficar tentando fazer um som lá, né? Então, mas voltando ali nos anos 90, quando o biombo estava aberto, nessa fase tão efusiva desse meu amigo, cara, olha só o tamanho da maluquice. Ele estava numa fissura pra comer alguém tão grande que desenvolveu uma técnica chamada pescaria de mulheres, que consistia no seguinte: ele ficava sentado em cima do muro. Tá. O muro era alto, tinha uns 2 metros. Isso favorecia, inclusive, para que as pessoas que passavam do lado de fora não soubessem do que acontecia lá dentro. Ele ficava lá em cima, à noite e tal, e a mulherada passava perto de um ponto de ônibus, passava muito. E ele ficava, mexendo. Ah, é? E, ó, cara, uma vez. Com a minhoca para fora, já tentar pescar. Uma vez, cara, ele tomou uma pedrada de uma menina, uma tijolo, pedrada, um tijolo, meio tijolo. Ela jogou nele e ele caiu de lá de cima. Você não sabe quando você... Imagina ele sentado tomando uma tijolada e caiu. Aquela que você acha que quebrou o cóccix, né? Ele quebrou o braço, eu acho, dessa vez. Ele se ferrou lá, mas ele chegou a comer algumas, viu? Olha só, cara. Bom, pessoal, lembrando a todos, a nossa fanpage lá no Facebook, a gente em 86, dê uma curtida por lá e fique sabendo aí quais serão os próximos episódios. Dá pra também ver quais são os queridos ouvintes que dão dicas. E você também pode dar as suas dicas, por que não? Através do e-mail falecom@agentein86.com.br. Tem alguma memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90? Mande pra gente. Toda segunda e quinta-feira sai um episódio novo. Quem foi que deu a dica dessa semana, Walter Rezende? Ninguém, né? Foi nós mesmos. Afinal, a gente já tinha citado que a gente tinha falado das nossas podreiras ali de iniciação nas baladas. E agora foram os ouvintes que mandaram as suas. E o tempo tá chegando no fim. A gente não gosta de fazer esse podcast muito comprido pra ficar fácil de ouvir. Temos ainda um monte de e-mail que as pessoas mandaram. Então um dia a gente vai fazer a parte 3. Ah, boa ideia. Tá? Então vamos deixar guardado. Quem mandou e-mail tá aqui guardadinho. Então beleza. Outra que mandou e-mail pra gente foi a Evelyn Hunt. Ela disse que a iniciação dela nas baladas foi aos 13 anos. Abre aspas. Com muito esforço, consegui convencer a minha mãe de deixar ir a uma festa em um sítio. Outro clássico também, Walter. Festa em sítio. Exato. Isso também rende sempre boas histórias. Eu, uma vez, eu lembro que eu fui em uma. Imagina, adolescentes entre 15 e 18 anos. É óbvio, bebidas. E sempre tinha um ou outro que extrapolava o limite da bebida alcoólica e partia pra algo... Pra ilegalidade. Pra ilegalidade. Eu lembro que nessa festa tinha um ou outro, né? Cultuava ali o cigarro de Marley. Sim. E não sabia direito como fazer pra chegar nesse sítio. O que eu fiz? Pedir informação pra 2 policiais no meio do mato, lá numa cidadezinha do interior. Eles falaram: ah, vai por aqui, por ali, por ali. Melhor, a gente vai te levar lá. Eu falei: ok, tô precisando de uma carona. Entrei dentro da viatura e fui pra lá. A viatura entrou dentro do sítio, só via neguinho jogando coisa. Engolindo. Engolindo. Soltando fumaça pelo ouvido. Foi ótimo, cara. Foi uma chegada. Mas deu em alguma coisa? Não dei nada, me largaram lá dentro, eu fui embora. Tu, porque você é louco, você trouxe... Ninguém te deu uns tapas. Porque disse que o pessoal, que a versão de quem tava dentro da casa, falou assim: gente, deu uma viatura lá fora. Esconde, esconde, esconde. Era caguete, sim. É, eu era o X9. Dando sequência no e-mail da Evelyn, ela fala que, chegando lá, estava decidida a perder a virgindade labial. Mas para isso, ela achou uma ideia excelente tomar uns copos plásticos cheios de bebidinha doce, com meia de seda, San Remy e San Rafael. Também tomou espanhola, veja você, e outros venenos para soltar o seu humor e, posteriormente, a perereca. E a inaugurar o salão de festas. Ela conta que, com pouco tempo depois, ela começou a passar mal e os amigos a colocaram sentada em uma mureta, onde por alguns segundos descuidaram dela e ela acabou caindo desta mureta e despencando da altura de uns 3 metros até cair em um galinheiro cheio de galinhas, também cheio de merdas e de penas. Ela fala assim: cheguei em casa vomitando, com bosta de galinha até dentro dos ouvidos, penas por todos os lados, e minha mãe só me deixou sair de casa novamente na semana passada, quando fiz 32 anos.